do teu coração, deixe a luz do céu entrar. Teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Dar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora.